Mês de março meu moleque nasceu. Não vejo um futuro diferente do meu. Herdou de mim o que eu herdei do meu pai. Uma cor e nada mais. Minha mãe me criou com sacrifício. Minha mina exerce o mesmo ofício. Empregada em casa de bacana, Nossa Senhora de Copacabana. A minha profissão me inspirei no meu coroa. Gosto de dinheiro, me amarro em vida boa. Carro do ano, um monte de mulher. Justamente o que todo homem quer. Aos 15 anos escolhi o meu destino. Passei uma temporada no Padre Severino. Muito sofrimento ver a minha mãe chorando e saber que eu estava traficando. Foi nesse dia que eu resolvi parar. Mudei de vida, deixei de roubar. Eu me matriculei e comecei a estudar. Só pra ver no que isso ia dar. Pela primeira vez senti orgulho de mim. Dali pra frente poderia ser assim. Minha coroa comentava toda hora: meu moleque tá indo pra escola. Hoje em dia ele tá recuperado. O meu filho não é mais um viciado. No mês de março meu coroa morreu, brincando de roleta russa com parceiro meu. Os caras estavam loucos, coca com cachaça. Isso não é brincadeira que se faça. Meu velho foi, nem pensão ele deixou. Justamente nessa época a parada apertou. Passamos fome, mó necessidade. Eu nem me sentia um homem de verdade. Meu pai sempre trampou, mas nunca foi fichado. Ele dizia que o governo era culpado. Chorei a pampa e fiquei bolado. Mas bola pra frente, passado é passado. Outro dia fui limpar uma gaveta. Tinha uma foto, meu pai de escopeta. Apelidado de Cusequela, o Robin Hood da favela. Alguma coisa me levava pra esse lado. Tipo uma herança de viver encarcerado. Assalto à mão armada com requinte de maldade, irmão. Conclusão, 8 anos atrás das grades. A pena é grande, mas só cumpri um terço. Perdi o jogo, paguei o preço. Saí de lá bem pior do que eu entrei. Deus que me livre, só eu sei o que eu passei. E te confesso que eu não tô arrependido. Penitenciária, faculdade de bandido. É mês de março, eu tô desempregado. É 4 filhos pra criar, nenhum tostão furado. Mente vazia, oficina do diabo. Meu currículo, ex-presidiário. Essa aqui é a realidade que acontece. A cabeça não pensa, o corpo padece. Insisti, voltei pra marginalidade. Outra vez me jogaram atrás das grades. Mais uma vez, mais duas, mais três. Eu não me acostumei com a vida no xadrez. Quando eu sair daqui eu sei que eu vou voltar. Porque lá fora não tem como trabalhar. Não fui preparado, tô marginalizado. Na minha testa vem escrito, cuidado. O pesadelo da sociedade. Mais um crioulo sem identidade. Eu aqui metendo bronca de ladrão. Minha mina lá fora revivendo a escravidão. Bati um fio pro meu advogado. Ele disse que é pra eu tomar cuidado. Os malucos tão tomando meu lugar. Eu tô bolado, eu tô afim de parar. Sei que só Deus é quem sabe meu destino. Mas tô cansado dessa vida de bandido. Agora já era, o veredito foi dado. No dia 6 de março que eu fui assassinado.